circo de rodeio na chegada dos peões que vieram pro torneio. Soltaram tanto foguete que fizeram bombardeio na hora da montaria que o negócio ficou feio. Soltaram um burro famoso que nem sei da onde veio. Era só sentar no lombo, cada pulo era um tombo, ninguém esquentou o arreio. Surgiu um moço granfino do meio da multidão, pelo traje eu vi que era um homem de posição. Cabelos bem penteado e roupa de exportação, as unhas toda esmaltada e anel de ouro na mão. Pra montar naquele burro, foi pedindo permissão. Pode ser que eu também caio, mas pretendo dar trabalho pra fama desse burrão. Os peão que beijou a terra falaram com precisão, os granfinos da cidade quando quer bancar o peão. Não para nem amarrado no lombo de um pagão, se este granfino montar pode preparar o caixão. O burro tirou do lombo, barbado da profissão. Não foi um e nem foi dois, vamos ver o pó de arroz bater a cara no chão. O granfino entrou na arena, calçou a espora de prata, jogou um paletó na cerca e apertou bem a riata. Sentou no lombo do burro, bambiou nó da gravata, cortou o burro na espora e foi batendo de chibata. O burrão caiu de costa, levantou as quatro patas. O moço saltou de lado e o burro ficou deitado, entregue para as baratas. Aplauso do povo, ganhou beijo das meninas. Granfino contou a vida bebendo numa cantina. Eu já fui peão de fama lá no estado de Minas. O dinheiro do papai que mudou a minha sina. Eu tenho na minha casa diploma da medicina. Tô morando na cidade, mas sinto grande saudade.